minha disciplina aqui. Quando eu escrevo me atrevendo. Me atrevo quando escrevo e o nego tá escrevendo. Sem tempo pra ver o passado tempo. Tô com a mão no celular e a célula envelhecendo. E velho, sendo que se era pra ser assim, eu vou e corro contra o tempo. O tempo age sobre mim. Então pro mundo eu sou tipo a ação do tempo. Me entreguei cada segundo, segundos fazem momentos. Primeiro fui me joguei pra vendedor. E aí cê vê que quem se joga na verdade é jogador. Joguei com dados, mas minha vida não é um jogo. Custo de engatilhar é tá preparado pro topo. Só eu sei que eu passei pra tá cantando aqui. O tempo aquele que não falha, o esforço que eu faço é pra valer. Até pra depois da minha hora de ir. Avisa pro Cronos que o tempo tá pouco, mas eu consegui seguir minha fé. Eu sigo de pé, a vitória é pra quem quer construir. Cuidado com a pista tá molhada. Pra na caminhada não desestabilizar. Cuidado com a pista tá molhada. Pra na caminhada não desestabilizar. Um lado meu coloca crédito. Quero subir mesmo sabendo que o outro lado vem débito. É pesque, pague, pesque o peixe é o sonho. Se tu não pescar primeiro, alguém pesque e coloca preço. Eu já troquei minha mulher por essa porra. Hoje buceta me faz entrar em gangorra. Ela do bom, ela do mal, ela do mal, ela do bom. E os dois vão estar comigo até que minha alma morra. Eu desci nesse terreno de concreto só pra olhar na pupila dos espertos. Eu já olhei na pupila do diabo. Nem com chá de camomila tu mata meu ódio cego. Já passei inúmeras vezes de otário. Tu acreditou? Entrou pra fila dos otários. Não vou ter medo de assumir minha conduta. Me apresento jantar se sou mais um filha da puta. Yeah, faço proveito que a vida te pede. Faço colheito do fruto mais reggae. Dá um sentido do porquê de ato levado por ano de luta. Que fere de multi, barra de vitória e galo. Lembrando do tapa forjado em febre. Bando de filha da puta pensando em festa do rap. Eu quero que a vontade é chico. Os loucos sem medo de cair pra cima. Mamento pesado levando levado. Segura essas pontas é da parte o clima. O jogo te joga se não tiver o dom de jogar. Aposto na fé que é testar. Na saga sagrada eu vivo já dando meu sangue pra realizar. Mundo mudando, casado de dano, segmento livre, mas contraditório. Porque se retrata de gente, o bagulho é belo que anda perdido. Visando plano de vista de óbito, já preparado, pensando absurdo. Projeto desconto que é sujo, mas no mesmo barco e contigo. Paciência, o imã da consciência temporal, ciência de paz que faz. Recebe o bem no plano astral. E a real é que o real não vale a unificação do espírito. O corpo é só um veículo da mente que mente sobre o verdadeiro antigo. E eu lembrei do pai que não se importa com seu filho. E eu lembrei da angústia que é pensar nisso sorrindo. Sabemos que a cura também fere em quem. Querem que mudem o mundo, moldo máscaras em qualquer indivíduo. Ando tramando sem script, com tique de quem que quis. Renascendo igual Fênix, louco igual Jimi Hendrix. Canalizo com uma pedra de ônix. Valorizo o presente que por aqui só o tempo e diz. E eu tô pronto, naipe meu coroa. Não por falar tanta mentira, mas consegui ser duas pessoas. Não finge que não me entende. A vida me deu tanta prova que bater um lucro depende do que vende. Então vai, que a vida te ensina qual mais. Após disciplina, aliás, ensinamentos que não acabam mais. E os mortais que ainda se julgam ser mais. Apenas que outros mortais jamais entenderão o que escrevi. Eu vou comprar uma carteira de cigarro pra ver se essa angústia pega e sai de mim. Quem é do jogo sabe que o jogo não é fácil. Agora que a bola caiu aqui, eu tô no meio do campo, o que eu falo eu garanto. Pra quem fica no banco a partida não é boa assim. Então faz adianto de tanto ser ousado. A ousadia hoje não tem mais fim. O que eu quero eu tolero, não espero mal. O que eu fiz, o que eu faço eu conheço mal. O tempo é velho, no segundo ele passa mal. Então faz primeiro que os terceiros hoje tá igual. Tá empatado e o momento é decisivo. E logo agora que eu fiquei mais incisivo. Sigo na via, a placa avisa perigo. Constantemente a mente pede castigo. E se ela pede, eu faço o que tá pedindo. E se ela mosca, eu mostro o que tá fundindo. Cadê o isqueiro? Já não tem mais fluido. E nessas horas agora que tá fluindo. Neblina boa, garoa, momentânea. A vida é boa, isso me soa estranho. O mundo gira, o mundo segue rodando. Se tu é esperto, quem tá te observando? A diferença é que seis é ímpar e seis é par. O que eu faço, vocês nem sabem contar. E era mil, hoje virou milhões. A semelhança dos zeros, vira cifrões. Então fica quieto, não sabe das intenções. E das perguntas que eu tiro as conclusões. Quem é pagão, não vai mudar de crença. Quem é ateu, não vai pensar o que tu pensa. Se é radical, me mostra a noite tensa. E os cristãos na moda vira tendência. E os cristãos estão na moda, vira tendência.